Léo Rios. Eu comprei pra você um cordão com a primeira letra do meu nome, só pra te fazer lembrar de mim. Toda vez que por acaso seu olhar cruzar o espelho, eu sei que o meu sorriso passa como filme mudo em sua mente. Eu sei que passe o tempo que for, você e eu seremos sempre prata e ouro, um do outro, a combinação perfeita, tipo queijo e goiabada, racionais e loucos, um do outro, nada pode separar o que Deus uniu. Eu não preciso mais sofrer, correr atrás e entregar meu coração na mão de outro alguém. Tudo que eu sempre quis foi viver feliz, sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem. Cansei de farra, curtir a madrugada, beijar na boca só pra me satisfazer. Agora eu quero só você, só você. Essa aqui machuca demais. Bora Pedra, meu parceiro de Rui Barbosa. Bora Nunes Produções, tamo junto. Eu sei que o meu sorriso passa como filme mudo em sua mente. Eu sei que passe o tempo que for, você e eu seremos sempre prata e ouro, um do outro, a combinação perfeita, tipo queijo e goiabada, racionais e loucos, um do outro, nada pode separar o que Deus uniu. Não preciso mais sofrer, correr atrás e entregar meu coração na mão de outro alguém. Tudo que eu sempre quis foi viver feliz, sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem. Cansei de farra, curtir a madrugada, beijar na boca só pra me satisfazer. Agora eu quero só você, só você. Entregar meu coração na mão de outro alguém. Tudo que eu sempre quis foi viver feliz, sem ter que abrir mão de mim pra ficar bem. Cansei de farra, curtir a madrugada, beijar na boca só pra me satisfazer. Agora eu quero só você, só você.